Atenção, caçadores. Atenção, caçadores. Era a pressão que vocês queriam? Então, preparem-se. Porque a pressão vai começar. Pressão. A pressão vai começar. A pressão vai começar. O gigante Crocodilo Prime apresenta o show dos irmãos Gordo e Dinho Pressão. Os irmãos que com seu estilo, pressão de tocar, revolucionaram os shows de aparelhagens. Os shows de aparelhagens. E hoje são reconhecidos como a maior referência em pressão do estado do Pará. Com vocês, os DJs que fazem a diferença e que os caçadores escolheram e consagraram. Os melhores do estado do Pará. Quem é? Gordo e Dinho Pressão. Porque no gigante, a pressão é com eles. É com a gente mesmo! Pressão, pressão, pressão, pressão. E aí, para clube! A pressão vai começar. Agora vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir, vai explodir. Prepara que o bagulho vai explodir agora! Está no ar, Clube Dinho Pressão, é bagulho doido. E o Paraclube pega fogo, maninho. Bora, bora, 3, 2, 1, já. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar detalhe. Quem é crocô? Vai pro crocô. Quem é crocô? Quem é crocô? E a galera joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Bate na palma, bate na palma. Quero ouvir o grito da galera agora sim, vai. Tá meio grau, tá meio grau. Uou! Meio grau, meio grau, meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Bora que tá meio grau! As pique tem doida, as pique tem doida, doida, as pique tem doida. A minha esquerda tá muito forte hoje, ó. Toma crocodilo, as pique tem doida. E aí, minha ponta esquerda, bora pra cima! Bora, bora, olha o batidão, olha o batidão. E a galera vai pra cima, e o Dinho e o Gordo detonando. Pará, tá 40 graus, e o crocodilo tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher do Pará. MC3AG. E aí, galera do Paissandu? Cadê o grito da minha galera do Paissandu aí? Dá uma vaia na torcida do Remo, só quem é do Paissandu? Cadê a minha torcida do Remo? bota fé que o Remo vai ganhar o Paysandu domingo. Dá um grito aí. O Remo que ganhou de 4 hoje. E só quem tá feliz joga as duas mãos pra cima. Quem tem amigo corno aí joga as duas mãos pra cima e dá um grito. Quem tem amigo viado faz barulho aí. Bora fazer a contagem assim, ó. Joga a mãozinha pra cima e bate assim, ó. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, três, dois, um. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pum. Sai, sai, sai da frente de gordo e tão tocando, é o número um. Da palma. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Bate na palma, bate na palma, bate na palma. Tá na hora. Faz pólvora. Na batida, na batida, na batida. Chama novinha pra cá, chama novinha pra cá, cafudê, vem cá, cafudê, vem cá. Ei, ei, ei, oh, oh, chama novinha pra cá. E a galera tá no clipe, o animal vai ter que no desse jeito, desse jeito, desse jeito. Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra batida. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Ela quer dar pra você, ela quer dar pra você. Mas ela quer o seu, mas ela quer o seu vovô. Ela quer dar pra você, ela quer o 57. Ela quer o 57. A jogada na minha cara. Ela quer os envolvidos. A jogada na minha cara. Então, e o meu parceiro Igor do posto Rora. Ele, o segurança bolo. E a dona Barbie já marcando presença do Paraclube. E aí? E os nossos empresários da Ceasa, eles que ganharam o clássico, Xerox e empresário da Ceasa, 5-3 pros caras aí, ó, bora picadinho, bora doidinho, tá todo mundo aí, ó, e aí, Franciel, e o bagulho vai explodir, vai, vai, vai, deixa na batida, na batida, na batida. Olha o meu parceiro, fortíssimo Júnior da Pedreira. O cara que dá, o homem que dá o grau no visual do carro do gordinho que tá aqui, ó. Vai, vai, bota pra tremer, bota pra tremer. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Para clube, vai tremendo. Treme que treme, treme que treme. Treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. Vai tremendo, treme tudo. Três, dois, vai, já, explode. Vai, vai, vai, vai. Bagulho doido. O bagulho tá doido ou não tá, maninho? Vai, vai, já. Tá pegando fogo. Empresário Augusto Filho da BDJ. E aí, meu parceiro Augusto Filho. E o meu parceiro Biz Almeida. Olha a minha baladinha no camarote aí, ó. Bora, vai. Oh! Estremecendo para clube. O rei do camarote. Olha o Thiago Tormento também. Gingado, balançado, balançado de dedinho na pressão. Bota na pressão, joga pra cima, mãozinha, vai. Joga lá pra cima, maçãozinha e dá um grito. Para, meu parceiro Maílson. Da família Roxon, bora Suramba. E aí, empresário Dedinho. Meu parceiro Weber. Cadê o bolachão? Tá todo mundo aí, ó. É uma toca, Dinho Pressão. E os nossos fugitivos também por ali, ó. O meu parceiro Robert. E aí, Jonas. E aí, pô, tem você também. Bora pra cima. Pra cima. Pra cima. E essa miséria. Bora, Fag, de você, Regi. E aí, Paulo Lima. Um abraço no dia. E o meu parceiro Thiaguinho dos Garotos do Red já falou. Bota a pressão no Paraclube, gordinho, que assim. Novinha da Zona Leste, é maior fodão a novinha da Zona Sul, é maior fodão a meu parceiro Augustinho lá de Garapé Miri. E aí, Augustinho? Ele tá na ponta esquerda. Olha pra cara da nossa tropa. O Alan Xavier, a Carla Rovende. É o casal da bike. E agora é o casal da moto. Vira agora sim, vai! Se quer dar um rolê, eu vou te apresentar o gigante Croco primeiro. Tu já sabe qual é, o Gordo e o Dinho é pressão o tempo inteiro. Vamos lá pro Croco. Bigode infinito, cabelo na regra, olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei assim. Vem com o Gordo e o Dinho. Ai, droga. Santorini. Conhece. É muita onda, vocês conhecem. É aniversário do Zero Bala. Crocodilo. E ele tá aqui no comando animal. Obrigado pela presença, moleque. Amigo Lobo, a Jennifer, não, o Leonan, o Zezinho Paraense. Tá todos meus humildes aqui na ponta esquerda. Santorini. E o nosso empresário Ícaro Carneiro, o homem que comanda a boutique e multimarca, já tá comigo. Mas ela veio me xingando, enchendo o saco e perguntando quem é essa perua aí. Mas peraí. Mas peraí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta. E a galera vai cantar e eu quero ouvir. Mas peraí. Sou você! O nome dela é. Eu conheci ela no corpo. Um abraço pra você, Dudinho Pressão! Dudinho Pressão! Ricotinho, o Nadal, o Davidson, os gêmeos pressão. E o nosso cínico já na área. É aniversário do meu parceiro Abner da Xerox. Bora, Luíslo, pra cima, moleque. E aí, Didi, bora, Francial, bora, DG, agora. O croco é louco, o croco é bagulho louco. O croco é amigo, o trole do Barreiro e a dona Erika. Tá todo mundo aqui na minha ponta direita. A referência já tá no ar. A referência já tá no ar. Meu animal. De vontade pra transar comigo, te olho com cara de safado. Bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que hoje você vai dentro do carro. Putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. E aí, meu parceiro Maiúcio da família Roxon? Você e sua esposa Surama. Meu parceiro Weber, que também tá na área. O Bulacha, parceiro Dentinho. O Logo. Ele e a sua esposa. É a família Roxon em peso aqui no animal. Dentro do carro. Hoje vai ter. E a nossa galera tá aqui, ó. Segura, Henrique. Olha o sucesso da golada aí, ó. E doida, e doido o bagulho, e doida. Bora, mandinho, que o bagulho e doido. E a galera vem comigo assim. Todo mundo vai pro Liz apaixonado. Bebo Liz apaixonado, doido pra transar. Júnior Santorini. E o nosso amigo Toninho Flores. Ele é nossa amiga Dark. O Jorginho, nosso amigo engenheiro Jorginho. Ele também tá na área. Manda um abraço aí, nosso amigo 16B. Tá todo mundo aqui, ó. E aí, Toninho do Sindicato, segura, moleque. E a minha amiga Carla Barros também tá na área. E aí, Juninho Prime. Vai, vai, vai, vai, vai. Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato, quero um doidão, Nerato. O nosso amigo Alder Gai e a sua esposa. Eu mesmo e as novinhas. Amiga Jais, o Tássio China. Me leva pra casa. A Camilo Paulinho. É o Medai do Padrinho Playboy. Me leva pra casa. O Neto Souza, o Papinho, os empresários da Sky. Tudo saidinha. Júnior Dalverende. E o meu parceiro Xande Sem Freio tá na área. Saidinha, tô tudo loucona. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas. E aí, Bis Almeida. Me leva pra casa. E nosso parceiro Muralha também já mora ali, ó. Um abraço especial. Tiaguinho dos Garotos do Red. E o nosso Red aqui comigo. Vai chegar em você, então. O Paulinho. O Mascote. Tá todo mundo aí. Tá bom. E aí, garoto Bruno. Dá-lhe a mexinha. Pra cima. Pra cima. Quero um doidão, fica! Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Vai. Me leva pra casa e toda madeira. Eu sou vagabundo mesmo e as novinhas se amarra. Me leva pra casa e toda madeira. As novinhas de hoje em dia, tô de saidinha, tô de louco. E meu parceiro Lourinho da família Pitch da Cabanagem. Saidinha, e aí, Lourinho? Toma, toma, toma. Vida loucão. Hoje eu vou ficar doidão. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu vou ficar doidão. E aí, meu parceiro Cristian Brito? Essa aqui é dele, ó. Melhor, melhor, melhor. Hoje eu vou rolê. É o melô do Playboy da favela. Eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Bora, Cristian Brito. Na minha casa não. E aí? Eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu amigo Pateado Marex e o Luan tá na área. Na minha casa não, na minha casa não. E aí, vamos dançar. É o Rank que tá tocando. Como é que é? Hoje eu vou virar. E aí, Jequinho Penegar. Hoje eu vou virar. Um abraço a você, Jequinho. Hoje eu vou virar. Sempre representando aqui. Nosso amigo Leandro, também dos navegantes. Ele é sua esposa, obrigado, Leandro. E a galera dança segura, animal. Dolly do Barreiro, você, dona Erika. Ele já tá no som, ele dá valor. Crocodilo pra ele. Ei, ei, ei, ei. Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar louco. O nosso amigo Wesley dos Magnatas. Na minha casa não. Júnior Magnato, Ícaro Carneiro, o MZ da Crogomassa. O Diego da Kigbi. O Fábio Assunção. Hoje eu vou virar. Para meu parceiro Doug, você, o Rogerinho. Hoje eu vou virar. E aí, tal das tatuas? E o Alex do lanche? Tá aqui, ó! Tá me ajudando. só se complica. Fala de fulano, ciclano, mas ainda. E aí? Espera que é tchau, da inveja, tchau, tchau. O nosso amigo Jean Bahia, agora ele é Xerox. E o meu parceiro Origo da série, segura Origo. Espera que é tchau, da inveja, tchau. Que não dependem de homem pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Pra porra nenhuma. Só, pra porra nenhuma. Só a mulher que não depende de homem. Bate na palma da mão. Vai, vai, vai, vai. Já, já, já, já. E aí, Valdinho dos Caixa Baixa? Amigo Arley, dona Ilze. E aí? Eu vou deixar você partir. Giovanni da Nike, o Alan Souza, meu amigo Fabrício, você, o Bagal dos Põe na Fita, Fabinho Ferrari, ele que tá na fuga hoje. Agora Renato Reis. Amigo Juninho da série, o Juninho Digital, tá no setorzinho, bora pra cima! Joga, joga o anzol, joga o anzol, puxa, puxa, puxa, joga. Sete vai pegar fogo! Bota no telão aí a minha panelinha, neném! Arrepia, meu animal! Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Toma, tio! Essa galera é uma tremenda panelinha. E o puxa-saco? Lá os puxa-saco tem moral, tem emprego, tem rei. Hoje completa. Essa galera é uma tremenda panelinha. Rodrigo da equipe em cima, ele e sua esposa. Come o dinheiro da saúde. Rodrigo do Croco. Dinheiro da educação. Amigo Arley, dona Ilze, hein, por aí. Vem devagarinho pra ficar na panelinha. Pode crer. Bora chava você, o Gabriel. Saúde. O Raul Digital. Dinheiro da educação. O Alan Souza também, a sua esposa. Vem comer bem caladinho. Pra... Leonardo de Veira, você também. Se não sai. Olha toda a panelinha. Acabou de chegar. Balanzinho da Bandeira Coridélia, o Pedro também. Era inimigo com para Rafael. Família égua é muito puxa-saco comendo na panelinha. Olha quem vem. O nosso amigo Dieguinho da PDK. É muito... Ele é sua ruiva. Não dá nem pra contar. O nosso amigo Buraqué também tá na área. Alô, Buraqué. Família égua é muito puxa-saco comendo na panelinha. Tô fora, meu irmão. É muito bom fazer parte da panelinha. O que nós queremos? Fala, meu parceiro Diego da GDS agora. Vai tocando os garotos do Red. Como é que é? Os garotos do Red. Bora, Tiaguinho. Vai! Alô, Armandinho! Hoje tem tação. A minha equipe faz a diversão. Crocodilo! Vamos detonar os garotos do Red, do Guamar. Faz a festa pra galera, faz a festa pra galera. Os garotos do Red! Faz a festa pra galera. E o nosso gigante chefe, galera. Meu parceiro Luiz Lu. O Franciel também já tá na área. Detonando. Quem é que tá aí também? Festa agitando. Os garotos do Red. Os empresários da CEASA. Vamos agitar. Qual é a aparelhagem? Qual é a aparelhagem? Crocodilo. Tá DJ. Fica a gente embolado, você é o doidinho. Galera, chama essa galera. Olha os empresários, eu quero ver agora. Sim, hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Hoje é rock doido. Eu já te falei e vou te falar de novo. Sabe aonde eu tô curtindo aqui. Onde é, Renato Reis? Hoje eu tô no troco e vai rolar o pelo. Hoje eu tô no troco e vai rolar o pelo. Tá aqui ele, ó. Como é que eu te levo uma vela, se segura. Renato Reis, homem dessa música aí, ó. Tô no troco, tô no troco, tô no troco, tô no troco. pressão, qual o papo, moleque? Pressão. Nossa, amigo Henrique Coutinho, o pato da família Maguari, o meu parceiro, o Barro do Grau, ele, a dona Dani, tá todo mundo aí, ó. O piroião, toma, toma, toma. E a minha amiga Amanda Oliveira, da boutique. Toma. Amanda Oliveira. Vai, vai, bota no telão, Amanda Oliveira aí, neném. Vai, vai, vai, da boutique, vai, vai, da Amanda Oliveira. Toma, toma. O nosso amigo Fael, de assistência do Fael. Toma. Um abraço a você. Vai, vai, aqui comigo. Vai, vai, e aí, por aqui, segura. Essa é vergonha, pergunta a família dela. A galera tá no clima, então toma. Amanda Oliveira, neném. Tá do lado esquerdo, curtindo o grogo aqui, ó. Tá aqui, ó. Você partiu meu coração. E se pra todos não quero mais, não servia pra você. E de mão dadas não ia andar. Vocês estão cantando, né? Não contou que pudesse mudar, que viria a me amar. Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. Agora vejam só, o jogo virou, como esse mundo gira. A galera vai dançando e a gente vai abraçando aí a galera na manha. A gente sabe que é muita gente pra te abraçar. Mas a gente vai abraçando o que a gente pode. Os fã-clubes, as equipes. E a galera vai dançando aí, ó. Exatamente. Cicinho Bobinho. Um abraço a você, Cicinho. É DJ Mel, um exemplo de DJ mulher no Pará. DJ Rogerinho da Broly. Toca tudo do Pará. Coração, e se pra todos não quero mais, não servia pra você. O nosso amigo Alan GDS, o Calvo Ostentação, o Miau GDS, bora Diego GDS, você o Bruno da CB. Bora minha chefe, se pega fogo, Abner. Bota pra tremer, somos do CBB, bota pra tremer. É aniversário do Abner, tremer, e o bagulho tá doido. Somos do CBB. DJ Marcos. Bota, bota pra tremer, somos do CDB. Bota pra tremer, somos do CDB. Com a equipe Shells, não tem comparação. Somos uma família, meu amor de coração. De frente, nossa coisa. Agora, Diego, agora, já! Bora, vai, vai! O nosso amigo Juninho também, a gente dá um brinde! E o setorzinho de molequinho, ó! Segura! Hoje a curtição vai rolar. Te disse, disse, de eu sou, estou lá dentro, não. Te diga! Com a galera de Deus. O Piteco dos Humildes! O Gugu dos Humildes, bora pra cima! O Daniel, o Imperador, o Breno Rocha! Bora, Rua Nascimento! Amigo Davi Cadeirante! Ele, nosso amigo Marcos Serra! E aí? Tá na retaguarda, então toma pressão! Toma! Eu quero ouvir só as loucas! Bora, Giovanni! Bora, Murilo do Ouro, e agora? Bora tirar a dúvida agora. se é o camarote da esquerda que tá mais agitado ou se é o camarote da direita. Se é a pista da esquerda ou se é a pista da direita. Pra tirar dúvida, meu produtor Leandro Bezerra, resiste esse momento aí, ó. Só quem tá gostando joga a mãozinha pra cima. E bora fazer a contagem, bora ver quem agita mais. 5, 4, 3, 2, 1, é gol! A referência tá no ar! Seu Thiago Tormento, o rei do camarote já tá na área. O nosso amigo Jorginho da Ambev e o nosso amigo engenheiro Jorginho também tá comigo. Bora, Toninho Flores. O homem do sindicato. E a nossa amiga Dark, bora Dark. E olha o caqueado no gingado balançado. Bora, DJ Dinho, vai botando na pressão. Bota na pressão e a galera vai dançando. Bora pra cima, meu parceiro Mário Silva, PDJ também tá comigo. O Johnny desguiado, despintado, o Cristiano despintado. Alô, Elias, bota a pressão, Boninho. Tchau! O nosso amigo Pedro, o Rafael da Crocovip. Eles estão no som que eles dão valor. Crocodilo. Rodrigo da equipe 5. Ele é a dona Gabi. Cadê o Rodrigo do Cru? Cadê o Rodrigo do Cru? Errou o caminho de engraçado, olha. E vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem, vem, vem já. Esse quadril vai quebrando, vai quebrando. Bora, Sabinho, bora, vai. Agora, Didi. E aí, Tino Pirata? Tecno Machine. E aí, Patrick Canelada? E o meu parceiro Giovanni da Nike já falou. É muita pressão. E aí, Bruno Verdelho, segura a pressão do animal aí! Pra cima! Pra cima! Já tá na área! Área. Toma da pressão, Jorge! E o nosso parceiro Kaique do Búfalo! Ele também tá aqui, ó! Segura, segura aí, ó! E o meu parceiro Augustinho já falou! A maior pressão de aparelhagem tá no ar! Vai, vai, vai, vai! E o Davi Cadeirante, eu quero ouvir você já! Estou dividido. Pra me ter. deixou na solidão. Tá querendo o meu perdão. Não dá mais, eu te amava assim. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. E aí? Me toquei, quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou, acabou. E não sou mais de ninguém. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. A maior pressão de aparelhagem é assim, ó. Vai, vai, joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Bora, maninho, bota na pressão. Bora, maninho, bota na pressão. E a galera vem comigo assim, desse jeito. Vem, vem, vem, vem no caqueado do gingado balançado. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. Eu não fiquei na fita, tu que foi iludido. Eu ia pro crocodilo, ainda pegava teus amigos. Pegava teus amigos. E o meu parceiro Rodrigo do RP Lanche já falou. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo. Hoje domingo tem Porto São José. De um lado tem Mauro Som, do outro tem Crocodilo e vai ser assim, ó. O Gabriel Sampaio, o Rodrigo Félix, nossa amiga Time lá PTX, o Matheus Andrade, tá todo mundo aí do Lava Jato MG. Bora fortíssimo, Júnior da Pedreira. Prepara tudo aí, ó. O Gordon pintinho tão tocando, todo mundo tá embrasado. Quando ele solta o pontinho, tu faz o caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, tu faz o caqueado, caqueado. Eu queria saber, caqueado, caqueado, cadê o Hernan do bar? Vamos lá, DJ Sam. Alô, Hernan do bar. Alô, Hernan. Gordinho tão tocando, todo mundo tá embrasado. Gordinho tão tocando, todo mundo tá embrasado. O Brasil, tá pontinho, tu faz o caqueado. Alô, Brasil, dá um cheiro do Vinícius rapidinho. Caqueado, caqueado, caqueado. Alô, Hernan do bar. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Vamos lá, DJ Sander. Bora detonar! O de gordo é bom, quando eles entram o som é dobrado. O de gordo é bom, quando eles entram o som é dobrado. Pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado, pensa pra todo lado. Pra você se apaixonar, era só pra gente ficar. Eu te avisei. Você sabia que eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim. Eu te falei. não vai ser tão fácil assim você me ter nas mãos. Logo você que era acostumada a brincar com outro coração. E agora? Não venha me perguntar qual a melhor saída. Eu sofri muito por amor, agora vou curtir a vida. Chore, me liga, implora meu beijo de novo. Bora, Pituca da Ponta! E os nossos empresários da SEASA! Eles que ganharam o clássico! Bora, Kaique! Tenho uma história pra te revelar, um segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção, só uma coisa peço, não se... Eu já pedi água 4 vezes. Antes de te conhecer, uma sacanagem isso, olha. Antes de te amar, eu já... Alô, Hernando Barro! Sofri tão calado, guardei as palavras, entre o medo e a verdade. Falava o tempo todo dele. Acesso. Sabia, pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo, que te amei. No dia seguinte, quis me aproximar. Peguei o ônibus que ela iria pegar. Na próxima parada. Me bate na palma da mão. Joga a mão pra cima e bate na palma da mão. Eu tô atribulado, hoje eu quero endoidar. Vou ficar no rock doido até tá todo mundo com dinheiro aí, ó. Até o dia clarear, até o dia clarear, até o dia clarear, clarear. Eles que ganharam 1.000 conto na aposta. Bora, meu patrão Edilson Assis. De toda a equipe do crack. Ostentando na manha, fechei um camarote, cada um com sua dama, uísque e cerveja. Tá todo mundo aí, Leonel? Também, Red Bull pra misturar, vem que hoje tem que tem. Estoura o Xandão, não pode voltar. Meus humildes. Da Ceasa o bagulho vai endoidar. O Gold e o Dina é referência e impressão. Pra trás e Malobit, o baile tá pressão. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão, o baile tá pressão. O baile tá pressão. O Leonel dos Humildes, o Alessandro Chegue, o Casinho Paraense, o Loba, GNV. E aí, Pidego, tá toda a galera dos Humildes aqui. Vai. Obrigado, meu amigo Hernani. Só você mesmo, que os garçons, vou te falar, hein? Por isso que quando eu pegar o gordo, ele já sabe. O bicho pega. Oh, o